Tradição de brasileira, futebol e carnaval. Eu sou mais arrochado, não me leve a mal. Sou voltado pro forró, vaquejado em mulher. Com cerveja e com cachaça, quem é que não quer? Brasileiro, arrochado, vaqueiro, peão. Do Nordeste, cabra, macho, de bom coração. Sou brasileiro, arrochado, vaqueiro, peão. Do Nordeste, cabra, macho, de bom coração. Brasileiro é chegado a ter muita regalia. Nunca fui à faculdade, sei o que é democracia. De gravata no pescoço, nunca dei o nó. Sou honesto, nordestino, sou trabalhador. Brasileiro, arrochado, vaqueiro, peão. Do Nordeste, cabra, macho, de bom coração. Sou brasileiro, arrochado, vaqueiro, peão. Do Nordeste, cabra, macho, de bom coração. Brasileiro arrochado, vaqueiro.